Queria pedir que você ficasse de pé, irmão. Não só você vai se aprofundar nas experiências da vida em célula nesse ano, como você será instrumento de Deus para que outras vidas também experimentem o que é multiplicar vida através de si mesmo. Mais pessoas, mais vidas. Eu queria que você orasse nesse momento para colocar diante do Senhor: Senhor, eu vou à célula, eu frequento, mas, na verdade, eu estou mais sugando e interesseiro do que produzindo. E eu não, eu quero produzir. Esse ano eu quero uma vida que será salva por intermédio do meu testemunho. Quero produzir. Ah, eu tenho uma luta, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema na minha vida, eu tenho uma luta na minha vida, meu casamento que me impede. Não, nada vai me impedir. Eu vou me fortalecer espiritualmente, vinculado no corpo, produzindo vida e me enchendo de vida. Ore ao Senhor assim. Talvez você até então tenha pensado: não, lá em casa não tem jeito, eu não tenho jeito, eu não dou conta, eu não sei. Mas você pode dizer: Senhor, lá em casa pode ter, e eu posso ser um pregador do teu evangelho, um discipulador de vidas. Eu posso. O Senhor me deu condições, o Senhor me deu talentos, o Senhor me deu virtudes, o Senhor tem dons espirituais à disposição. Eu quero tomar posse disso. Levante a sua voz e ore ao Senhor assim. Minha casa é muito pequena, não cabe, muito simples, pois enche ela de frutos, e o Senhor vai ter que alargar as paredes da casa. Ele dá um jeito, Ele te dá uma casa maior. Eu não tenho conhecimento, estude na escola de discípulos, aprenda, e o pouquinho que você aprende, você já reproduz, e o Senhor vai te dar frutos. Ó Espírito de Deus, nós não estamos dizendo, Senhor, que nós vamos ignorar nossa vida. Nós não estamos dizendo que nós vamos ignorar nossos problemas, nossos desafios. Nós estamos dizendo que, à medida que crescermos no Senhor, nossa vida, nossos desafios e até os nossos problemas serão cuidados por Ti. Nós cremos nisso e vamos experimentar isso neste ano, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Comece a declarar ao Senhor a sua casa, repleta de vizinhos, familiares, colegas, buscando conhecer mais de Jesus. E você ali compartilhando a palavra, ensinando. Comece a declarar isso: Senhor, vizinhos que eu nunca tive acesso, o Senhor vai me dar acesso a eles. Familiares que dizem não a vida toda, o Senhor vai me dar acesso a eles. O Senhor vai me dar frutos e frutos em abundância. Meus familiares, meus colegas de trabalho, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero ser alguém muito frutífero nesse ano, Senhor. Não vem de obras das nossas mãos, vem do fluir da Tua palavra em nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor, escola de discípulos, estudando, aprendendo, buscando, Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Se junte a dois ou três irmãos, e você vai orar por ele, e você vai receber a oração dele, e nós vamos juntos declarar em nome do Senhor Jesus: será um ano de eu me levantar e do meu irmão se levantar, cheio da unção do Senhor, para frutificar abundantemente. Não faça um grupo grande, dois ou três, porque aí todos podem orar. Isso, dois ou três, para que todos orem. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda barreira, todo bloqueio, toda dificuldade, todo comodismo, toda cegueira na vida do meu irmão, faça cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus. Caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, toda luta, todo problema, toda aflição, toda angústia, toda limitação na vida do meu irmão, na sua família, ore para que caia por terra, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Thank you.